Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Meu, hoje é o programa 400, cara. 400! Putz, parece que foi ontem. E vamos então comemorar com um programaço daqueles que viram clássicos. Aperte o cinto. O tema hoje vem do fundo da alma. É o Sou Brasileiro. Segura. Posso entrar? Deus is a Deus. They like me and I wanna go home. Can Mr. Tally Man carry me banana? They like me and I wanna go home. Can Mr. Tally Man carry me banana? They like me and I wanna go home. O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que estão, como sempre, aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Quem vai levar o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, mas o kit DKT é o Marco Túlio de Faria, que cerca de um ano atrás, olha só, cara, um ano atrás, comentou o programa O Efeito Mozart. Luciano, eu comecei ouvindo teus podcasts ressabiado. Aos poucos, eles foram me convencendo de que um mestrando teria sim, nesta nova abordagem tecnológica, uma oportunidade de ter conhecimento agregado à diversão. Hoje ouço toda semana e pela primeira vez resolvi escrever sobre um podcast. Sou músico desde os meus 10 anos e já tenho 25. E é realmente inegável o efeito da música de boa qualidade em nosso corpo, em nossas emoções, em nossos pensamentos, assim como no espírito. Elas harmonizam, transformam, organizam, incentivam, enfim, fazem jus ao ritmo, harmonia, melodia que impõem de forma tão singela em cada molécula do corpo dos seres que a ouvem com atenção. Um podcast como este realmente merece não só os parabéns, mas ser ouvido diversas vezes. Assim o farei, pois afinal de contas, através dele trabalharei todas as minhas emoções e tem todo tipo de música boa. Deixo então o sincero agradecimento dos meus ouvidos, que ficaram felizes ao ouvir tamanha intensidade de música de qualidade. Dos meus olhos, que ao receberem os benefícios da música anteriormente ouvida, estão vendo as coisas de maneira mais benéfica. E do meu coração, que se sente reconfortado perante as situações do dia a dia, ao ser harmonizado por singela, porém magnífica sinfonia de vibrações geradas por essas músicas. Um grande abraço ao amigo. Obrigado, Marco. Eu espero que continue ouvindo para entrar em contato conosco e enviar o endereço e receber os nossos presentes. Você sacou que o Marco está ganhando o livro e o kit DKT por um comentário feito um ano atrás, hein? Aqui no Café Brasil é assim, meu. Você nunca é esquecido. Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, o Marco Túlio ganhou um kit de produtos DKT com a marca Prudence. Agora é só botar um sonzinho maneiro, chamar o seu amor e... ripa na chulipa. O negócio da DKT parece ser preservativos e géis lubrificantes, não é? É, mas é mais que isso. Boa parte dos lucros da DKT vão para apoiar ONGs, que atuam com iniciativas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e planejamento familiar. Acesse facebook.com/DKTBrasil e conheça mais a respeito. E vamos juntos, vai, você já sabe. Na hora do amor, use Prudence. There's so many politicians trying hard to find the way. And peace is not so far. And yet, it seems that nobody can see that. Sentiu a pegada? Pois é. A gente começa quebrando tudo com o grande Tim Maia, que sabia inglês direitinho. e você pode saber como ele se aprender e praticar inglês pelo Skype, por exemplo, no dia, hora e lugar que você quiser, com um professor de carne e osso conduzindo a aula com base em acontecimentos do dia a dia. Já pensou, hein? Pois então conheça a LOI English. Veja os depoimentos dos brasileiros que estão aprendendo inglês com eles. Acesse skypeenglishclasses.com. Eu vou repetir, ó. skypeenglishclasses.com. Because love is really the answer. This you have. Bem, hoje vamos de soul music, falando de música e especialmente de como a música pode servir como ferramenta para a consciência social. Você vai ver, ou melhor, vai ouvir, o que é que o soul ajudou a fazer nos anos 70. Eu vou tentar seguir uma cronologia, mas eu tenho licenças aqui, tá bom? Vamos viajar pra frente e pra trás no tempo. Uma diversão. Você tá pronto, é? Aperte o cinto que a gente vai decolar. Desde que me lembro de gostar de música, eu lembro de curtir soul music. Primeiro com o som da Motown, que embalava as brincadeiras dançantes de minha juventude, e depois com os brasileiros. A soul music, que pode ser traduzida como música da alma, é uma combinação de blues, gospel e vários outros ritmos. E parece ter se originado nos Estados Unidos, na região de Memphis, no Tennessee, nos anos 50. Essa origem não é unanimemente aceita, mas parece que muitos dos primeiros artistas do soul vieram daquela região. É possível encontrar na origem da soul music quatro influenciadores: o cultural, o geográfico, o histórico e o econômico. Essa que você está ouvindo aí, ó, é Tim Maia, lá no começo de carreira, com Let's Have a Ball Tonight. To preserve peace on earth. Quer saber o que diz a letra, hein? Faça umas aulinhas com o pessoal da LOI English, pô. A soul music é resultado da combinação de muitos estilos musicais ao longo dos anos 50 e 60. Mistura os pensamentos sagrados da linhagem gospel com a tristeza do blues. É uma música negra, emotiva, com ritmos arrebatadores e coros vocais elaborados. A interpretação do solista é dramática. Existe um diálogo entre ele e o coro e os arranjos são elaborados. É música da alma mesmo. E pode ser lenta ou mais dançante. Como um dos hinos do soul, Soul Man, que a dupla Sam and Dave gravou em 1967. Soul music dominou as paradas de sucesso norte-americanas e mundiais ao longo dos anos 60 e parte dos 70, com nomes como James Brown, Otis Redding, Aretha Franklin, entre muitos, e influenciou uma quantidade infinita de artistas, até os dias de hoje, inclusive no Brasil. É possível encontrar a influência da soul music em algumas das primeiras músicas de Jorge Ben, por exemplo, como Agora Ninguém Chora Mais, que é de 1965. Chorava todo mundo, mas agora ninguém chora mais, chora mais, chora mais. Chorava todo mundo, mas agora ninguém chora mais. É especialmente no violão de Jorge Ben que o soul aparece com mais clareza. Mais raízes do soul também aparecem em um Wilson Simonal, também em sua fase da pilantragem, como o hino Tributo a Martin Luther King, de Simonal e Ronaldo Boscoli, que eles gravaram em 1967. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la de minha cor. O que te peço é luta sim, luta mais, que a luta está no fim. Cada negro que for, mais um negro virá. Também se luta, irmão, ouvi minha voz. Oh yeah, luta por nós. Luta negra demais, é luta pela paz. Luta negra demais, para sermos iguais. Que delícia, né? Dá pra sacar o claro conteúdo social da letra, hein? A soul music foi uma das formas de expressão dos movimentos black, que nos anos 60 lutavam contra a segregação racial nos Estados Unidos. Esse movimento chegou ao Brasil também, eu já vou falar disso. Mas o bicho soul pegou mesmo no Brasil quando surgiu Sebastião Rodrigues Maia, o nosso Tim Maia. Em 1957, aos 17 anos de idade, Tim embarca para os Estados Unidos, com uma mão na frente e a outra atrás, sem falar inglês, para cair de cabeça na black music. Chegou a participar de um grupo musical. Em 1963, depois de ser preso por roubo e porte de drogas, Tim foi deportado para o Brasil. Chegando aqui, começou a compor músicas no estilo soul, que havia ouvido nos Estados Unidos, atraindo a atenção de produtores e artistas. E em 1968, Tim produz aquele que é considerado o primeiro disco de soul music gravado no Brasil. A onda é Bugalú. E sabe de quem, hein? Eduardo Araújo. Oh, vou contar como é que foi. Eu vou dizer o que é o Bugalú. Presta atenção, vem cá perto de mim. Vou contar do princípio ao fim. Na rua maluca, onde a patota é doida. Na rua maluca, o jacaré que dorme vira poça. Essa é Rua Maluca, versão de Funk Street, de Arthur Conley. Eduardo Araújo, acho que você vai lembrar quem era, tinha explodido com aquela música O Bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom, em 1967. Aliás, deixa o próprio Eduardo Araújo contar como foi sua experiência com Tim Maia. Eu estava num momento de transição na minha carreira, porque as músicas que eu fazia, ela tinha chegado no pico máximo. Eu queria coisas novas, né? Eu sempre gostei muito desse lado de entrar com essa coisa nova, né? E esse foi o disco que praticamente deu uma guinada na minha carreira. Eu mudei assim de água pro vinho, né? E a produção é do Tim Maia, A Onda é o Bugalú. Foi o primeiro disco soul gravado no Brasil. Depois daqui, praticamente partiu todas as, inclusive as influências do soul com a música, com o samba, com o baião, tudo foi feito através desse trabalho aqui. Cara, ouvir hoje aquele disco que reuniu Tim Maia e Eduardo Araújo é uma viagem. É puro soul, o black funk. Ouça esta, o nome é A Mulher. We'll be right back. é o máximo, hein? Imagine isso lá no começo dos anos 70, cara. Pois, sabe no que é que deu esse discão, hein? Ah, traz de volta aí, Lala, o Eduardo Araújo. Na verdade, isso aqui, esse disco não pegou muito, ele não... As pessoas não entendiam muito, estranhava. A mudança foi muito radical, entendeu? E aí ficou formada a primeira banda soul no Brasil. Era uma banda que se equiparava assim, a qualquer banda do Wilson Pict, aquelas bandas de lá, a nossa não ficava devendo absolutamente nada. O Tim também compôs para que eu cantasse a música Você, né, que está aqui no disco. Ele canta comigo a Rua Maluca, que é o Funk Street. Ele faz a segunda voz e faz parte em todos os vocais. E ele cantava essa música assim, só para lembrar a música, ele inventou uma letra maluca. Que ele falava, você não lava este pé e este seu chulé muito fedorento, baby. Porque ele é muito engraçado, Tim. Esse é um clássico, cara, aqui na voz do Eduardo Araújo. Mas lá em 1971, o Tim gravou a mesma música. E foi aí que a gente entendeu o que é ter o soul na alma. De repente a dor de esperar terminou e o amor veio enfim. Eu que sempre sonhei, mas não acreditei muito em mim. Vi o tempo passar, o inverno chegar outra vez, mas desta vez tudo pranto sumiu. Como encanto surgiu, meu amor. Assisti a peça show que conta a história do Tim Maia e nessa música eu chorei, cara. Mas deixa eu voltar para 1970. Naquele ano o Tim gravou seu primeiro disco, Tim Maia, um dos maiores sucessos naquele ano e repleto de clássicos como este aqui. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. Te amo. precisa falar alguma coisa, hein? É, precisa sim. Essa música, Primavera, é de outro monstro do soul brasileiro, Genival Cassiano, em parceria com Silvio Rochael. Cassiano, um paraibano que começou tocando violão no Bossa Trio, deu origem ao grupo Os Diagonais, que misturou samba com soul e funk na virada dos anos 60 para os 70. É deles esta aqui, Lana. Pois é, mas onde é que eu tava mesmo, hein? Em 1970, não é? No primeiro disco de Tim Maia. É lá que está aquele que eu, Luciano Pires, considero o maior soul já composto e gravado no Brasil. Chama-se Eu Amo Você e também é de Cassiano. Toda vez que eu olho, toda vez que eu chamo, que eu penso em lhe dar o meu amor, meu coração. Pensa que não vai ser possível de lhe encontrar. Pois é, se eu tiver que resumir o soul brasileiro numa música só, não é nem numa música, é nesse trechinho aqui, ó, onde o Tim gravou o que pra mim é a coisa mais bonita que o soul brasileiro produziu. Meu, se eu não cuidar, esse aqui virou um programa sobre o Tim Maia. Ainda em 1970, a Soul Music ganharia mais visibilidade no Brasil durante o 5º Festival Internacional da Canção. É lá que aparece um negão gigantesco com um cabelão Black Power, roupas coloridas, bota, o típico figurino do Black Power, e arrasa com uma canção de Antônio Adolfo e Tibério Gaspar, diferente de tudo que se ouvia nos festivais. O negão era Tony Tornado e a música era BR3. A gente corre, e a gente corre na Jesus Cristo feito em aço, crucificado outra vez. A gente corre, e a gente corre na BR3, e a gente morre, e a gente morre na às vezes porto de um talvez. A gente corre. Então, diziam que a tal BR3 da letra era uma alusão às drogas. E aquele negão, dançando como um dos melhores representantes do movimento black nos Estados Unidos, foi um choque. Mas Tony Tornado não era o único que incomodava. Deixa eu divagar um pouco, que isso aqui merece, ó. Naquele mesmo festival, o maestro Erlon Chaves, com a banda Veneno, apresentou Eu Também Quero Mocotó, uma molecagem de Jorge Ben. Eu quero mocotó. Chaves estudou piano em conservatório, tocou em dancings, graduou-se em harmonia, regência e instrumentação, e depois compôs uma sinfonia que serviu de tema para a TV Excelsior. Erlon superou preconceitos e obteve respeito e admiração com uma obra vasta, que inclui trilhas para novelas e filmes, arranjos para alguns dos maiores cantores brasileiros e os discos da sua banda Veneno. Foi Erlon Chaves que compôs o famoso jingle dos cobertores Paraíba, você sabia, hein? De temperamento forte, irreverente, Erlon era o que se chamava na época de negão abusado. O movimento black no Brasil começava a se firmar e gente como Erlon Chaves, Simonal, Tony Tornado e no futebol Paulo César Caju tinha grande visibilidade por seu comportamento irreverente, contestador e abusado. Naquela final do Festival Internacional, Erlon era presidente do júri e protagonizou no palco uma cena, dançando enroscado em bailarinas brancas, louras, em trajes cor de pele. Esfregou, beijou e terminou na Polícia Federal, junto com o Boni. O festival era produzido pela Rede Globo. Eram os anos de chumbo e o negão abusado foi demais. Foi solto, suspenso de suas atividades e recomendado para que saísse do Brasil. Não saiu, mas morreu amargurado de infarte aos 40 anos de idade. Eu quero ficar A turma do Soul estava quase toda baseada no Rio de Janeiro nos anos 70. O movimento Black Power pegava fogo pelo mundo afora e chegava ao Brasil, é claro. Uma característica era o cabelo afro, o penteado Black Power, como aquele do baiano Paulo Diniz. Cara, o sucesso que essa voz rouca fez na época foi uma loucura. O Brasil fervilhava de novidades na virada dos 60 para os 70. Havia uma troca intensa de referências com os Estados Unidos. Os adjetivos funk e funky, que eram usados no contexto do soul, começaram a se transformar num gênero. A levada do baixo assume importância e o ritmo torna-se cada vez mais dançante. E é nessa época, vindo lá do começo dos anos 60, que começa a despontar o James Brown brasileiro, Gerson Cortez, que passou para a história como Gerson King Combo. Jeito que não sei onde foi parar. Se um dia fui rei, se renei, não sei. Só sei que é a pura verdade, que nasceu pra rei, nunca pra ninguém. E a perde a majestade. Eu vou lhe mostrar como se dança o funk, Brotherson. Como você deve ter suspeitado, essa aí chama-se Funk Brother Soul. E é o Gerson King Combo mesmo que conta um pouco da história. Gerson King Combo basicamente começou em 1960, num programa que se chama Hoje é Dia de Rock. Mas eu tenho um irmão que se chama Getúlio Cortes, gravou Nego Gato, eu sou o Nego Gato de Arrepiar, e outras músicas com Roberto Carlos. Então ele mais velho tinha essa influência de Little Richard, Sam Cooke, Four Tops, King Cortes Combo, que é a origem do meu nome. 74, que eu já havia gravado antes, Gerson Combo Brazilian Soul. Foi aí que nascia Gerson King Combo. Foi aí que me deu essa... pujança de Gerson King Combo, seu rei da soul música black brasileira. E eu queria fazer um hino. Não, vou fazer um hino para... E ficou, Mandamentos Black ficou um hino. Quer dizer, a minha vida se resume antes Mandamentos Black e pós Mandamentos Black. A minha vida se resume nisso. Brother, assuma sua mente, brother, e chegue a uma poderosa conclusão de que os Blacks não querem ofender a ninguém, brother. O que nós queremos é dançar, dançar, dançar e curtir muito o soul. Não sei se estou me fazendo entender. O certo é seguir os mandamentos Blacks, que são, baby, come on, brother, yeah, dançar como dança um Black, amar como amo um Black, andar como ando um Black, usar sempre o cumprimento Black, falar como falo um Black. Queria que se falasse que o negro era lindo, era bonito também, não ficava marginalizado da sociedade, ele teria o seu espaço também, só queria espaço, queria dançar, queria se amar, queria e outras coisas. Então eu sempre falei assim, olha, eu tinha botado o ismo, não sei o quê, e esses ismos, dançar como dança um Black. Por quê? Para mostrar que nós estávamos vivos também. O soul fervilhava no Brasil e no mundo, e se abria em várias vertentes, uma delas super dançante, indo na direção do funk. Mas é o funk de lá, não é? Eu já vou falar disso, olha cá. E no Brasil das misturas, vem mais uma porção de gente juntando samba com soul, como Carlos da Fé, que estava lá no comecinho de tudo. Ouça. Nos anos 60, 65, 67, começou por aí com Dom Salvador, pianista, né? Aí foi formado o Dom Salvador, Grupo Abolição, já essa mescla. Aí, claro, e no Grupo Senzala, onde eu fiz parte, cantando, tocando baixo, veio a continuidade, que ele foi a base da banda Black Rio, onde consolidou mesmo essa mistura do samba soul, da mistura, né, do samba com soul. Isso é bom. Seu coração batendo até a samba. Sonsaço. Essa é Hello Mr. Wonder, a homenagem de Carlos da Fé a Stevie Wonder. Olha só, ele vai transformar soul em samba, quer ver? Quando surgiu esse movimento, nós estamos vivendo ainda sob a ditadura militar. E causou apreensão quando viram vários negros em movimento juntos, né? E muitos de nós, inclusive, foram parar no DOPS, que era a polícia política, foi para tortura, por usar o cabelo Black Power, porque aquele movimento que teve lá nos Estados Unidos refletiu aqui. Por isso que a polícia política ficou de olho na gente. E se assustaram, né? Quando viram assim uma multidão de negros juntos. E todo mundo bonito, assim, diferente, né? Cabelo Black Power, os sapatos 3, 4, 5 andares, entendeu? As becas coloridas, né? Não era só festa, nós não estávamos afim só de festa. Nós estávamos afim de estudar, trabalhar, ter sua casa, ter seu carro, progredir culturalmente e financeiramente, entendeu? Que eram os direitos que nos eram negados. Ah, foi uma coisa natural, né? Assim, de identidade, que pegou, você vê, a maioria das pessoas não entende o inglês, não fala inglês, mas o sentimento, né? A alma, o soul, né? Ele penetrou, entendeu? Conquistou naturalmente, entendeu? Grande Carlos da Fé, que era chamado de Príncipe do Soul por ninguém menos que Tim Maia. Carlos da Fé só foi explodir mesmo com um mega sucesso Pra Que Vou Recordar o Que Chorei, de 1977. Não quero mais saber de ti. Vou me recuperar. Quero sorrir esquecendo a quem amei. Pra que vou recordar o que chorei? Não quero mais. Ai, que mistura de saudade com prazer, cara. Que delícia. Mas você não tinha nascido ainda em 77? Pois saiba que um pouco antes, em 1976, o Genival Cassiano, que eu comentei há pouco, emplacou um sucesso extraordinário. Mais um ano se passou. Falar seu nome, a lua e eu, caminhando pela estrada. Eu olho em volta e só vejo pegadas, mas não são as suas. Eu sei, eu sei, eu sei. Faz eu lembrar você. As folhas caem mortas como eu. A lua e eu, que arrebentou lá em 1976. Ai, que delícia, cara. Mais um ano depois, em 77, Cassiano emplacou outro petardo em parceria com o guitarrista Paulo Zdanowski. O nome? Coleção. Sei que você gosta de brincar de amores, mas só comigo não. Comigo não. Sei também que você, eu não sei mais nada. Um dia você vai ouvir de alguém o que ouvi de ti. Então irá pensar como eu sonhei em vão. Não vá ou vá. Você é quem quer saber. Eu amo você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Final dos anos 70, tinha muita gente envolvida no soul brasileiro em suas várias vertentes. Em 1977, pintou o Miguel de Deus com o disco Black Soul Brothers, mostrando o lado dançante e enérgico do soul. Ouça isto. Oh, Aquela combinação de soul com samba, já com toques do funk, que teve gente fantástica que gravou muito pouco. Como o Tony Bizarro, por exemplo, que gravou algumas das mais instigantes coisas da época. Infelizmente, Tony Bizarro gravou apenas 4 discos, praticamente um a cada 10 anos. Saca só a sonzeira dele. Essa aqui chama-se Vai Com Deus, som brasileiro com cuíca. Acontecem as coisas na vida da gente. O amor vai embora assim de repente. Melhor é rezar para Nossa Senhora. A gente não pensa em tanta maldade. No entanto acontece, é a realidade. O duro é dizer quando chegou a hora. Não pensa em tanta maldade. No entanto acontece, é a realidade. Difícil é dizer quando chegou a hora. Hein? Olha, tem muito mais gente, mas eu precisaria de um programa com 18 horas para tocar. É quase tudo, vai. Vamos cortar caminho falando da influência do soul. Nem a MPB, a música popular brasileira, passou incólume a influência do soul nos anos 70. Um exemplo é o compositor Marcos Valle, que começou a carreira na primeira metade dos anos 60 com muito sucesso. Sabe aquela musiquinha de Natal da Globo, hein? Hoje é um novo dia. Pois é, é dele. Antenadíssimo Marcos Valle, loiro, de olhos azuis, mergulhou no soul e emplacou em 1971 Black's Beautiful, que na voz de Liz Regina transformou-se num emocionante hino da luta pela igualdade racial. Peraí que eu vou ficar de joelhos. Hoje cedo, na rua do ouvidor, quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor, um Deus negro do Congo ou daqui. Hoje cedo, na rua do ouvidor, quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor, um Deus negro no Congo ou daqui. Se integre no meu sangue europeu. I wanna. diamante negro eu vou enfeitar o meu corpo no teu. Eu quero esse homem de cor, um deus negro do Congo ou daqui. E hoje à noite, amante negro, eu vou enfeitar o meu corpo no teu. Sabe o que é, sabe o que é mais interessante, Luciano? Nessa época não tinha correção. Ela gravava o take inteiro, não tinha emenda, ela fazia na íntegra. É muito... Elisa Regina, eu tô inteirinho arrepiado aqui. Bom, eu deixei esse comentário aqui para você que tá me ouvindo sentir qual era o clima aqui enquanto nós três estamos fazendo o programa, cara. Eu tô arrepiado, bicho. E o soul continuou a influenciar artistas brasileiros. Era Jorge Ben pra lá, Trio Mocotó pra cá. Até o Ivan Lins deu uma passadinha pelo soul na emocionante O Amor é o Meu País. Eu queria um segundo lá no fundo de você. Eu queria me perder, oh, me perdoa. Eu ando à toa sem chegar. Quão mais longe se torna o cais, lindo a voltar. É difícil meu caminhar, mas vou tentar. Não me importa qual seja a dor, nem as pedras que eu vou pisar. Não me importo se é pra chegar. Eu sei você pisa o meu país, vestindo festa e final feliz. Linda, linda, linda, cara, muito bem. Estamos no começo dos anos 70, Rio de Janeiro. Um professor apaixonado por música entra para a Rádio Mundial. O nome dele, Newton Duarte, que passou para a história como Big Boy. Mundial, onde jovem, yes, come on, onde all lions are baby. O som do passado super quente, vamos curtir Maracangalha, come on. Cara, não esquece que eu tô no começo dos anos 70, bicho. Isso era uma loucura naquela época. O Big Boy tinha uma coleção com mais de 20 mil discos. Era antenadíssimo com os lançamentos mundiais. Trazia dos Estados Unidos e de Londres o que havia de mais novo na música. Leandro Petersen, filho de Big Boy, é quem conta como tudo começou. Quando ele se tornou o Big Boy, que isso já foi mais adiante, foi em 67, ele começou a viajar. Então ele realmente ia nos lugares, ele ia nos Estados Unidos, ele ia em Londres para comprar disco. Ele viajava especificamente para comprar disco. Então voltava com malas cheias de disco e mostrava isso, tocava isso no rádio, né? Então ele lançou muita coisa, principalmente black music, ele lançou muita coisa aqui no Brasil, coisas que nem eram, que até diz, né, que até lá fora eram coisas um pouco mais obscuras. Nossa, também. Você ouve ritmo, Spirit of 76, Boots People, The RJ's Message in Your Music, Purple Rain, Love Shortage. Que maluco, cara. Quando o Big Boy começou seu programa de rádio num formato e linguagem irreverentes, ele acabou mudando o rádio no Brasil. E por tabela estava lá quando nasceu uma ideia que acabou sendo a raiz daquilo que deu impulso ao movimento black no Brasil. Os bailes black. O baile começou no Canecão. Tá, o Canecão é uma casa de shows que tem aqui no Rio, grande, e foi uma ideia do Ademir Lemos, um outro discotecário muito famoso na época, muito competente. O Ademir teve a ideia de fazer um baile popular no Canecão, para muita gente e tal, e resolveu chamar o Big Boy para fazer o baile junto, porque o Big Boy, além de uma referência musical para a juventude da época, tinha muito acesso também à mídia, né? Era uma pessoa de mídia, de comunicação. O baile da pesada, quando começou, era um baile de músicas populares. Então ele tocava rock, tocava soul, tocava pop, tocava tudo. Com o passar do tempo, o baile foi... acabou, saiu do Canecão, né? O Canecão teve que seguir com a sua programação. Então o baile foi pro subúrbio do Rio. Eles resolveram transformar o baile num baile itinerante. Então montaram uma equipe de som, compraram equipamento e começaram a viajar com o baile. Cada semana faziam um lugar diferente. E quando o baile foi adentrando no subúrbio, quando ele começou a atravessar o túnel, como a gente diz aqui, né, que foi pra zona norte da cidade, ele foi ganhando contornos mais negros, né? Porque automaticamente você, Rio de Janeiro tem essa característica, né? Na periferia você encontra uma comunidade negra muito maior. Então, automaticamente a black music, o soul, foi ganhando relevância, foi ganhando importância. E a música popular da época era o soul, era o funk, era o que levantava as massas lá das periferias da cidade. E, na verdade, o baile da pesada foi o primeiro baile, nessa proporção, de música mecânica. Foi o primeiro baile, um embrião, né, dos bailes funk, porque a partir do baile da pesada que as próprias comunidades locais começaram a se organizar também, compraram equipamento, e aí começaram a fazer os seus próprios bailes. Todas as equipes de som que surgiram, a Furacão 2000, a Soul Grand Prix, Cashbox, várias outras equipes famosas na época, vieram depois do baile da pesada. Porque foi o primeiro, foi a primeira experiência que se teve de comprar equipamento e levar para clubes e organizar um baile, foi através do baile da pesada, que não era um baile black, É importante explicar isso. O baile da pesada era um baile eclético. É, o chão queimava no Rio de Janeiro, viu? Mas não era só lá, não. Nos finais de semana das décadas de 70 e 80, nos quatro cantos da cidade de São Paulo, aconteciam os bailes das equipes Zimbábue e Chic Show. De festas em casa para bailes em clubes, para quem gostava de dançar samba rock, soul e o funk. O soul ocupava cada vez mais espaços pelo país. Nomes como os de Big Boy, Ademir Lemos, Messier Limar, Cidinho Cambalhota, William Santiago, Zezão, Mr. Funk Santos traziam o melhor do soul, funk e black para o público pelo rádio, por bailes e festas. Mr. Funk Santos foi um dos pioneiros. Ouça o que ele tem a dizer. É, o Big Boy e o Ademir tinham um baile da pesada no Canecão e era um baile com, vamos supor, 20% de soul. O resto eles tocavam tudo, mas 20% de soul. E esses 20% era o momento que a galera black, né, se reunia, fazia uma roda, onde é a meia-lua, onde a bola rola para a partida. E ali eles faziam a festa deles. Mas não era exclusivamente 100%. O primeiro cara a colocar 100% realmente fui eu, entendeu? Consegui, e aquilo foi uma febre que começou a explodir pelo Rio de Janeiro todo. Depois foi ganhando as fronteiras, aí foi subindo, Petrópolis, pegou a estrada, chegou até Minas Gerais, passou para, foi para Bahia, foi para o Rio Grande do Sul, foi para o Norte, foi para o país todo. Todo o Rio de Janeiro, todo o Brasil conheceu o movimento black. Eu com Soul Music disse, ó, meu irmão, sou crioulo sim, sou bonito, moro no morro, e sou eu e quero ser eu, entendeu, cara? I'm black and I'm proud. Essa era a filosofia do Soul Music, entendeu? Então, por exemplo, se lá o negro rompeu o laço, quebrou as barreiras, as pedreiras que tinham na frente, aqui também começaram a quebrar. E o Soul Music, ele abriu muitos olhos, né? Uma geração começou a despontar, e junto com o movimento musical veio o movimento do teatro, entendeu? E já começamos a cair na porrada contra o sistema, entendeu? Então a gente já não aceitava muitas coisas que a segregação de repente impunha, né? O negro começou a estudar, começou a ir à faculdade, o negro começou a se cuidar mais, começou a se admirar, se valorizar mais, então... Eu acho que o movimento Soul Music, o movimento Black Music, foi exatamente o início de uma nova era para todo negro, para todo pobre, para toda uma geração. Foi muito legal, foi muito bom mesmo. Abriu muito a cabeça de muita gente. Você está ouvindo o Mr. Funk Samba com a banda Black Hill. A banda Black Hill coloca um toque de gafieira do soul, jazz e funk. É nos bailes que a coisa pega, e é lá que o movimento social black ganha dimensão política, como você já ouviu aqui. Quem conta mais é as Filófio de Oliveira Filho, o Dom Filó, produtor da banda Black Hill. Dom Filó explica sobre o cuidado de transmitir uma mensagem de autoestima durante as festas e bailes. Tínhamos um diferencial de todas as outras festas, por quê? Porque nós utilizávamos a questão da comunicação naquela época, já a autoestima. Nós utilizávamos, naquela época, a tecnologia era do slides, que eram, a gente fotografava as pessoas, transformava em slide e colocava aquilo projetado na tela. Ela era fotografada num domingo e no outro domingo ela se via na tela. Então era autoestima. Consequentemente, nós tínhamos aqui o Barry White, o James Brown e ele do lado do James Brown, Barry White. Aquilo foi uma grande multimídia naquela época, isso há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás. Pela primeira vez a gente parava o baile para dar uma mensagem de política, uma mensagem, por exemplo, utilizando alguns jargões como eu estudo e você, né? Isso escrito lá na tela. Isso daí foi, tornou uma realidade, a coisa cresceu. A partir do momento que você começa a dar autoestima e visibilidade, você cria um visual, né, do cabelo afro, chamado aqui erradamente cabelo Black Power. Mas aquela estética, hoje você vê na rua, hoje é uma realidade. Aquilo chegou dentro da minha casa. Meu pai aceitou, minha mãe deixou de alisar o cabelo, passou a usar o cabelo carapinha, né? Isso tudo uma transformação dentro e fora da casa. Isso chegou aos lares no Brasil todo. Do soul pro funk, a coisa pega fogo pelo país e o funk ganha espaço. Até que em meados dos anos 80, Fernando Luiz Matos da Mata, o DJ, compositor e empresário que ficou conhecido como DJ Marlboro, traz de Miami uma variação do gênero electro music chamada Miami Bass. Uno, two, três. Aí alguém chama esse treco de funk. Então... Beijo no ombro pro recalque passa longe. Beijo no ombro só pra as invejas é de plantão. Putz, no... não me bota essa na conta do soul e do funk, por favor, cara. Isso é uma mutação do mal, né? Ô, Cissa, para de dançar, pô. Ô, Lala, volta aos trilhos, por favor. Voltamos para 1975, quando a turminha do Tim Maia e Cassiano ganha mais um companheiro, o Hildon, que emplaca logo em seu disco de estreia o clássico Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda. Vai dizer que isso não é soul, hein? Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez, e acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim, gostar de quem não gosta de mim. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Ai, que bom isso, cara. Então a gente chega nos anos 80. O soul continua dando ar da graça nas revelações. Surge também no Rio de Janeiro Sandra Cristina Frederico de Sá, que considera uma das cantoras mais subestimadas desse país. Pra você ter uma ideia, Cazuza a chamava de Billie Holiday brasileira. Um de seus grandes sucessos é Olhos Coloridos. Vê se tem soul aí. Na mesma época, explode um reggaezinho maneiro, cara, chamado Noite do Prazer, com o grupo Brilho, apresentando ao Brasil o guitarrista Cláudio Zóio. A noite vai ser boa. De tudo vai rolar. Vai rolar. De certo que as pessoas querem se conhecer. Se olham e se beijam numa festa genial. Na madrugada, vitrola rolando um blues, tocando BB King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana de todo prazer. Cláudio Zóio transforma-se num dos batalhadores pelo soul nacional. E vão surgindo coisas muito legais, repletas de influências de todos os lados. Como Flor do Futuro, de Cláudio Zóio e Bernardo Vilhena, em 1995. Aqui você vai ouvir com João Marcelo Boscoli e Simoninha. É, apesar dos eletrônicos, dá pra sacar que ali no fundo está ela, a Soul Music. Tudo bem, estava inseguro, vai dar essa flor, trouxe pra você. Tudo bem. Parece um sobrinho de Tim Maia, com uma qualidade musical impressionante, cara. Ed Mota. Mota com Azul da Cor do Mar. A música é de 1970, cara. Que delícia. Oh, Bom, daí pra frente o soul continua. Ele está no funk, no rap, no hip hop, na MPB, pra qualquer lado que você olhar. Nomes como Ed Mota e sua banda Conexão Japeri, Escova e a Máfia, Léo Maia, Lulu Santos, Fernanda Abreu, Fat Family, Sampa Crew, Taíde DJ 1, Maurício Manieri, Max de Castro, o filho de Wilson Simonal, todos mostram influências do soul. E até Claudinho e Buchecha, Copacabana Beat e muitos outros. A qualquer momento vai aparecer um soul sertanejo. E que Deus nos proteja. Bem, o programa vai terminar e você deve estar achando que está faltando gente, né? É claro que está. A gente só arranhou a história do soul. Eu senti falta, por exemplo, o Lalá sentiu mais ainda da turma de São Paulo, cara. É, pois é. Ah, mas esse aí do fundo não podia faltar não, viu? É James Brown com If You Don't Give a Dog Any About It. Que tal, hein? James Brown influenciou o mundo e mais um pouco. Eu preciso fazer um programa só com ele. Pô, que viagem, hein? E será que valeu como Café Brasil 400, hein? Eu não sei você, mas pra mim valeu muito, viu? Fazer esse programa foi uma tremenda e deliciosa viagem. E ficou tanta coisa de fora, cara. Quem sabe um dia eu faço a parte 2. Bom, eu não vou terminar o programa sem trazer de volta a voz do Soul do Brasil, Tim Maia. Lala, manda aí. One thing. You have to agree with me, and that is for sure, and that is for sure. Nobody can live forever, and everybody is the same. There we go. How we doing, man? What's happening? All right. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sooner or later. Sooner or later, you're going to understand that. There we go. Nobody can live forever. Nobody will know how I feel. Nobody can give the answers. Nobody can play but for real. Nobody can live forever. Nobody will know how I feel. Nobody can give the answer. Nobody can play but for real. Muito bem, é assim então, com o sonsaço de Tim Maia, quando chegou ao Brasil com o soul debaixo do braço, com Nobody Can Live Forever, que este programa comemorativo de 400 edições do Café Brasil vai saindo. Ó, e não vai saindo de mansinho não, vai na manha do soul. E se você está interessado em ver mais, acesse o site brasilsoulpower.com, é de lá que vieram os depoimentos. Com o extasiado Lala Moreira na técnica, a dançante Cissa Camargo na produção e eu, que nem sei onde eu tô, e Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Marco Túlio de Faria e... Puta, gente demais, cara. Batemos um recorde hoje com quase 50 músicas. Acesse a página do programa em portalcafebrasil.com.br que colocaremos a lista lá. Este é o Café Brasil, que chega até você com o suporte da Pellegrino Distribuidora, que tem no soul, na alma, a missão de distribuir as melhores marcas de auto e motopeças do Brasil. E também de levar até vocês as dicas legais sobre gestão, comunicação e negócios. Acesse facebook.com/Pellegrino Distribuidora e divirta-se. Pellegrino Distribuidora, conte com o soul da nossa gente. O Café Brasil chega até você com o apoio sempre importante do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. www.itaucultural.org.br www.auditorioibirapuera.com.br. É, meu caro, lá a turma trabalha com a alma, com a soul. Acesse o portal cafebrasil.com.br e divirta-se com muito mais. pra terminar, não tem frase não, tem um presente. Outro Tony Bizarro, desta vez com Estou Livre, que vai ficar martelando em sua cabeça por muito tempo. Obrigado a você que nos acompanha. Estamos começando a jornada para os próximos 400. Se estou sozinho nessa história e tentei de tudo para não ficar, e hoje vivo e como penso agora, acho que é hora de viver em paz. Estou livre, estou livre. Foi o melhor, hein? Tamo junto. Boa.